já voltei pra ela e vou amar. Um dia desses lhe telefonei, então combinei de irmos conversar. Tirar os brilhos da minha cabeça, voltar o começo, melhor que chorar. Tirar os brilhos da minha cabeça, voltar o começo, melhor que chorar. Nada mais me assusta, é só continuar. Foi desse jeito que lhe expliquei, não a enganei, foi melhor voltar. Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar. Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar. Nada mais me assusta, é só continuar. Foi desse jeito que lhe expliquei, não a enganei, foi melhor voltar. Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar. Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar, vai, vai, vai. Tudo vai mudar, tudo. Tudo vai mudar, oh. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar, vai, vai, vai. Tudo vai mudar, tudo, tudo, tudo. Tudo vai mudar.